Estamos começando o primeiríssimo Play Hard Week. Se a Miley Cyrus uma vez cantou Party in the USA, eu estou com ele, Hassan, para fazer uma baita festa no podcast, falando sobre videogames, falando sobre PlayStation. Salve, galera! Estamos começando com um novo projeto aí. Muitas notícias de PlayStation para vocês, muitas notícias sobre game. E vamos nossa, vamos cair de cabeça nesse novo projeto e vamos com tudo. Você gosta de Miley Cyrus? Adoro, cara. Assisti Hannah Montana até não poder mais quando era criança. Eu também assisti. Bom que ela coloca a cabeça dela no lugar. Mas a gente não tá aqui pra falar de Miley Cyrus. Nós estamos aqui para falar sobre videogames, galera. Esse é um novo podcast sobre PlayStation. Que você vai o podcast game voltado para PlayStation. E a gente tá começando agora. Não temos site curadinho. Mas o podcast vai estar bem editado. Vai ser mais nesse formato de notícias. Lançamentos da semana que a gente tá jogando. E também vai ter um segundo podcast que a gente também quer falar sobre outras coisas do cotidiano. Talvez a gente conte uma vez, a gente fale uma hora sobre Hannah Montana, a gente fale sobre música, a gente fale quadrinhos, fale filmes, a gente fale Star Wars, a gente fale sobre a partida da semana do Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, ou a Copa do daqui a 4 anos, sobre qualquer coisa, a gente vai ter um do podcast bem mais rápido. Esse é Moonplay Rádio. Bom, então, bora lá? Vamos começar com as notícias da semana? Com tudo. E a primeira notícia é que a demo Mega Man 1 está disponível agora na PSN. Cara, eu não cheguei a baixar, mas eu vi a gameplay e ele parece estar bem bonito, cara. Assim, não vai é um jogo que eu compraria no lançamento, mas você já chegou a ver o... Acho que era Mega Man 10 ou Mega Man 9, que saíram um pouco tempo atrás? Não, o único jogo desse estilo que eu vi foi aquele do... Ah, esqueci o nome, aquele Mighty que deu o bafafá lá. Mighty No. 9, isso aí. Os últimos Mega Mans que a Capcom tinha lançado, eles tinham um gráfico bem retrô, bem... Assim, não é aquele jogo que uma pessoa que comprou um console de nova geração, da atual geração, esperaria jogar, né? Mas esse novo Mega Man parece estar bem bonito, cara. Eu gostei. Realmente parece bem, mas não é o jogo que eu gosto. Eu tentei já jogar jogos de plataforma D, assim. Inclusive o Mighty No. 9, eu creio uma vez. Mas não é a minha parada, não. Mas que bom aí que Mega Man tá voltando. Espero que a galera fã de Mega Man goste desse novo jogo aí que a Capcom... É Capcom. Que ela ganhe muito, muito dinheiro. Então, eles podiam ter incluso isso, esse jogo na coletânea do Mega Man, que saiu alguns meses atrás, né? Mas como verdade. Eu disse, é Capcom, né? Verdade. Bom, eles querem ganhar dinheiro, deixa ganhando dinheiro deles lá. Certeza, nada mais justo. E a segunda notícia é que a demo FIFA 19 vai estar disponível dia 13 de setembro. Essa próxima terça-feira agora. A última demo de FIFA que eu baixei foi a do FIFA 17, eu acho, quando eles reformularam a série. Acho que a demo é anual, né? Sempre acaba tendo uma. A do PES, se eu não me engano, já saiu, o jogo do PES, aliás, já saiu, né? Ou sai agora esse mês? Já saiu, já. O PES 2019 já saiu, já tem reviews aí falando que ele é um jogo meia bom. Assim, mas eu reconheço que o FIFA é bem melhor que o PES em tudo. Eu joguei FIFA, eu fiquei de boca aberta quando eu vi a movimentação, a jogabilidade, tudo, mas eu sou daquelas viúvas do Bomba Pet, sabe? Eu cresci jogando no PS1 e mudar pro FIFA é muito mudar. Eu sempre, mas pela quantidade de tis que ele tinha, mesmo nos tempos áureos aí do Winning Eleven, Bomba Pet e tal, eu sempre gostei mais. Sempre baixo as demos, jogo uma, duas partidas, deleto, jogar demo não. Mas me tira uma dúvida. No FIFA, você tem aquela opção de editar, criar time, porque o PES, ele sempre tem vindo muito defasado em questão de quantidade de time, de senso, mas a comunidade do PES sempre cria tudo do zero, atualiza os elencos, cria uns escudos. Existe essa possibilidade no FIFA? Porque eu sei que o Corinthians não tá lá e, se eu não me engano, o Flamengo também não. Não, não estão. Não tem como a gente fazer isso, FIFA, não. Tem que fazer isso. Tem como criar times, tipo, genéricos, eu acho, no FIFA, mas editar até algumas coisas e tal. Mas colocar o uniforme Flamengo certinho, jogo PS4 sem, tipo, no PC dá pra fazer, né? Mods aí, maluco. Mas no PS4 só não dá, não. E a terceira notícia é um MMORPG Senhor dos Anéis, Lord of the Rings, está em desenvolvimento por uma empresa chamada Athlon Game. Cara, eu nunca joguei um jogo de MMO do Senhor dos Anéis, mas eu sei que tinha um outro, né? Acho que é Lord of the Rings Online. É exatamente isso. O Lotro, eu cheguei a jogar um pouquinho dele, só tem pra PC. Ele até é interessante, free to play, mas eu sempre gostei mais de jogar os MMOs de Star Wars, é o que eu joguei. Eu nunca joguei muito MMO, não, mas eu sempre adorei os jogos do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis 3, no 2, ou tinha o Senhor dos Anéis, que era de RPG por turno, que dava para jogar em co-op, que eu achava incrível também. E o fantástico Sombras de Mordor, né? Pensa comentário. Eu joguei, cara, PS3 que foi dado gratuitamente. Mas, tipo, você jogava com três personagens. Você tinha a possibilidade de jogar com três personagens. Um elfo, sei lá, um guerreiro lá de espada, sei lá, eu acho, e um anão. E você Ah, eu cheguei. passava a campanha jogando com esses três personagens aí. Um desses três personagens. Era até cooperativo, era bem legal. Se eu não me engano, ele tinha algumas similaridades com os jogos da BioWare, não tinha? Eu tinha também um jogo que era. Acho que a própria EA tinha lançado, pai da memória, posso estar falando besteira, mas ele era uma cópia descarada de Star Wars Battlefront, que era todo mundo numa grande arena, matar, tinha as missões, era como se fosse, exatamente como se fosse um Battlefront, um Star Wars Battlefront. Pelo que eu lembro, não era bem assim, não, cara. Era. Tinha esse que você falou, e tinha um outro que lançou, acho que no início da geração do Play 3, né? Foi 2008, no máximo 2009, eu acredito. Chegou até também um jogo MOBA, cara, Senhor dos Anéis. Não sei se você chegou a ver isso. MOBA era ruim. Teve jogo de estratégia também, se não me engano. Esse jogo que a gente tá falando aqui, que eu tava falando aqui, ó, dos três personagens que rolava, era War in the North, Guerra no Norte. Eu lembrei o nome, o Senhor dos Anéis que eu falei, que era bem parecido com Star Wars Battlefront, era Lord of the Rings Conquest. Ah, tá. Eu lembro dele, mas não cheguei a jogar, não. Eu joguei um pouquinho, ele era bem divertido. Os jogos do Senhor dos Anéis, pela ambientação, pelo mundo, são bem divertidos. E a quarta notícia é que Prêmio Pass, né? O Pass Prêmio estará grátis até dia 18 de setembro. Então, se você quer jogar aí ó, DLCs aí que eram pagas de Battlefield 1, você tem até o dia 18 de setembro. Isso, claro, quer jogar aí o Battlefield 5. Se você não quer, se você não tá morrendo aí pra caramba de desejo de jogar Spider-Man. Cara, essa é uma jogada que eu tô achando muito legal da parte da EA, porque se você olhar até a comunidade de BF4 continua bem, bem forte ultimamente, e é bem legal eles oferecerem esse Premium Pass, essas DLCs de graça. Eles deram, acho que uma ou duas já do BF1 chegaram a disponibilizar. Já deram. Eu sei que já deram duas aí já. E eu peguei. Eu acho muito bacana porque a comunidade que joga BF, eles não simplesmente migram pro próximo jogo. Isso acontece bastante em COD, embora tenha aqueles que eles você consegue achar a partida na maioria, mas geralmente o pessoal vai sempre migrando. No BF1 e no BF4, os players acabam se mantendo. Até porque são temáticas diferentes, né? BF4, Guerra Moderna, BF1, Primeira Guerra. Agora o BF5 na Segunda Guerra. Aí ganhou uns pontos comigo fazendo isso. Isso não é novidade, não. Na época que o Battlefield estava se aproximando, né? Eles deram DLCs do BF4 pro Hardline também. Não é tão novidade, não. Mas, de qualquer jeito, é uma coisa bem legal de estarem fazendo. E o BF5 agora não vai ter coisa, não vai ter passe de temporada, não vai ter DLC paga. Então, é ponto bem positivo aí para a EA tá tendo problemas com a sua comunidade. Exato, já tá um ragezinho no BF5. Depois das declarações do era produtor do jogo. Quinta notícia, Final Fantasy Pocket Edition tá lançado na PSN. Ele tá um pouco menos de R$ 100 na PSN brasileira, $30 na PSN americana. Cara, eu joguei Final Fantasy, gostei bastante até ser bom jogo de problema e no finalzinho lá eu até voltei a gostar do. Eu acho Final Fantasy melhor jogo da geração e eu estou muito, muito, muito feliz de que Final Fantasy XV foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei. Um dos aspectos técnicos, ele é um jogo muito bom, cara. Até a parte da história, assim, tirando o fato dela ter sido picotada, ele é um jogo muito divertido. Eu sou jogador de Final Fantasy, eu comecei na época do PS1, mas já joguei todo do Super Nintendo, eu acompanho a série já tem um bom tempo. E eu vou falar, quem deixou de jogar o Final 15 por esse mimimi, tá perdendo um ótimo jogo, cara. Eu, como um amante do PlayStation Vita, eu fico muito triste por essa versão Pocket ser lançada no portátil da Sony. Aliás, é realmente uma pena que uma versão Pocket do Final Fantasy XV vá para um console de mesa e não para um portátil da Sony. É uma pena, mas eu não vou jogar de novo, sabe? Pegar essa versão Pocket aí pra jogar. Mas ela tá bonitinha, cara. É muito legal essa versão aí, tá bem interessante. Mas não, vou pegar essa versão aí. Por mais que ela esteja mais barata e tal, eu acho que a minha experiência com o jogo, não, né? O jogo Final Fantasy XV já foi boa ou baixa. E também não tenho a pretensão de ir pra DL6. Cara, eu comprei o primeiro passe de temporada, mas como eu já cheguei a comentar, comentar com você, eu cheguei a vender o jogo antes de sair a primeira DLC do Final Fantasy, então eu não cheguei nem a aproveitar. O Final Fantasy Pocket talvez eu pegue quando tiver uma promoção, ou se for disponibilizado na Plus, eu talvez dê uma chance pro jogo. É, Final Fantasy XV é um que aquece o coração, cara, que é muito. Tem umas pequenas falhas na história ali, caputo, mas ele aquece o coração. Não são falhas na história, são complementos que vão ter na DLC. É. Dei um rage legal quando eu comprei o jogo. Sexta notícia! Jogo da Mônica será lançado para o PS4 e também para o Switch e também para Steam e também para Mac, mas será lançada para Xbox. Mais um exclusivo para comemorar? Não. Cara, isso foi muito estranho. Porque, assim, a gente sabe que a Xbox faz, a Microsoft faz um trabalho bom aqui no Brasil, em termos de facilidade para o jogador e tudo mais. E não ter um jogo da Mônica, ah, é jogo de criança, ninguém vai querer, é jogo em 8 bits, 16, sei lá. É, enfim, mesmo assim, tudo isso é impressionante. O jogo da Mônica não sai a bola. É, eu concordo com você. Esse jogo, ele me pareceu até mais, assim, não vou dizer feio para não tomar um rage do pessoal, mas ele parece visualmente pior do que o jogo da Mônica que foi lançado lá no Mega Drive. Eu, particularmente, não sou um fã de pixel art, um amante de joguinhos. Não, não tenho nada disso, cara. Eu sou aquele jogador bem mainstream mesmo, sabe? Então, eu não, eu sei lá, eu vou deixar esse jogo passar bem batido mesmo. Bom, eu também deixarei esse jogo passar muito batido, e inclusive eu concordo, ele é muito mais feio que o jogo que saiu pro Mega Drive. Eu não joguei, mas, cara, o ouvinte aí for dar uma olhada no YouTube, cara, é impressionante. O jogo é horroroso. O jogo para Mega Drive é muito, muito mais bonito que o jogo da Mad Mime da empresa que vai fazer o da Mônica aí. E outra coisa que eu quero falar: esse jogo deveria sair para portáteis. Acabou de falar do Final Fantasy Pocket Edition, não vai sair para Vita, mas esse jogo aqui seria muito mais bonito, né, em uma tela menor, uma tela pequena, seja no PS Vita, seja no 3DS. O Switch com certeza vai estar legalzinho, mas seria um jogo para uma tela menor ainda. Ele tem bastante cara de jogo da Google Play Store, só que se ele tivesse uma platina facilzinha, talvez eu desse uma chance no Vita, viu? Sétima notícia para alegrar o seu coração: foi confirmado que Henry Cavill vai ser Geralt de Rivia na série do Netflix, baseado em. Enquanto uns foram comemorar em Passiflora, a grande maioria, como eu, foram afogar as mágoas no hidromel depois de ver essa notícia. Que isso, Que cara? escolha de bosta, cara! Que isso? O Superman, cara. O cara é o Superman. O cara é nerd. O cara é nerd raiz. Jogador de World of Warcraft. O cara não atendeu a ligação do produtor do Superman porque ele tava jogando World of Warcraft. Você imagina? Quase perdeu o papel da vida dele que ele estava jogando World of Warcraft. É impressionante. Cara, é que eu acho que ele ficou muito marcado pelo Super-Homem. E eu não sei, eu particularmente, eu tava pensando em algum ator mais desconhecido, que fosse algum que não tivesse sido marcado por um personagem específico, sabe? Por exemplo, quando eu ver a série, eu não consigo imaginar o Superman transando em cima de um unicórnio, cara. Não dá pra pensar em algo assim. Mas eu vou dar uma chance pra Netflix juntar tudo que é orçamento positivo, macumba, pra que isso dê certo. Eu não sou fã da produtos da Netflix. Eu assino, mas tem muita coisa ruim ali. Tem coisas boas, é claro. O galera fala muito bem de animação lá do Castlevania. Eu acho ruim, não gosto de jeito nenhum. Tem muita coisa ruim ali, realmente. A galera gosta e eu não gosto. Mas essa série do Netflix aí, cara, vou dar uma olhada, certeza. Então, você falou de Castlevania e eu provavelmente só vou renovar a assinatura da Netflix minha que acabou na segunda-feira, no início de semana, quando sair a segunda temporada de Castlevania, eu acho. É uma série muito boa, cara. Ficou uma adaptação muito bem feita. Eu não tenho nem aproximação com Castlevania, foi a minha cara. Oitava notícia desse podcast: site Polygon, que é horroroso, vai deixar de ser, talvez, ao remover notas em seus reviews, análises. O que eles vão fazer agora é basicamente falar se eles recomendam ou não certo jogo. E, cara, isso é uma coisa de maluco. Eu, particularmente, assim, eu vejo muitas pessoas falando que a nota influencia. Eu nunca, pelo menos conscientemente, nunca me senti influenciado por uma nota. Apesar de gerar muita briga de fanboy, E tudo isso que a gente está acostumado a ver nessa nas comunidades, eu, sei lá, eu acho que isso pode tanto ser um passo à frente, assim, eu espero, como pode ser um passo atrás. Era divertido, sabe? Você vê aqueles jogos que eram medianos, numa escala mensurável, quanto que eu devo investir meu dinheiro naquele jogo, sei lá. Eu tô curioso para saber como é que vai ser Metacritic, se eles vão realmente sair do Metacritic. Porque, assim, o Metacritic é um site que você organiza a nota de vários sites da Polygon para dar uma média ali do jogo, né? E se o Polygon não tem uma nota, naturalmente ele vai sair ali do Metacritic. Isso é importantíssimo para um site. O Polygon é um dos sites, maiores sites de game do mundo. Mesmo assim, esses sites precisam também do Metacritic. Né? Precisam da, não digo chancela, mas precisam desse, entre aspas, marketing grátis que o Metacritic dá. Você entra ali no Metacritic, você procura um jogo, vê um monte de análise. Você clica em um site e a partir dali você está lendo. Você clicou no site, deu clique pro site. Agora, se o Polygon não está no Metacritic, a pessoa não vai até o Polygon. Isso pode ser uma coisa muito boa para ele, ou pode ser uma coisa. É um clique a menos que eles podem receber. É, pode ser um clique a menos ou podem estar gerando até uma tendência, né? Porque eu vejo que grande parte da comunidade gamer se pede pela extinção das notas, né? O pessoal geralmente fala, ah, julgue um jogo pela gameplay, procure quem jogou, que escreve os aspectos técnicos, que fale realmente gamer para gamer, não apenas representando o jogo como um número. Eu, como, poxa, eu adorava nas épocas da extinta PS World, da revista Dicas e Truques para PlayStation, eu adorava ver aqueles números, as notas dos jogos. Poxa, esse jogo parece bom, eu vou comprar. Então eu tendo a ser mais conservador nessa área, mas eles podem sim estar gerando uma tendência. Cara, se ele era fazer isso, ó, cara, é tipo a Globo deixar de passar novela 9 horas da noite. É praticamente isso. Não, não custa falar. Mas, sim, pode acontecer. O mais difícil seja, pode acontecer. As coisas evoluem e as coisas têm que evoluir. E a nona notícia desse podcast é que o jogo Anthem vai ter uma demo dia 1º de fevereiro. Lembrando que o jogo lança dia 22 de fevereiro. Então, aí, umas 3 semanas aí. 3 semanas pra galera experimentar o jogo e saber se eles vão comprar ou não no lançamento. Eu acho que, assim, o foco do notícia é Anthem, mas já puxando para uma coisa que sai no mesmo dia de Anthem, eu acho que a Sony tinha que dar um jeito de promover o jogo com uma demo, uma beta ou o que fosse, para o jogo poder ganhar força no dia 22, porque, cara, vai ser uma pauleira, como a gente já falou outras vezes, ele vai estar tá concorrendo com Metro Exodus, com Anthem. Acho que Crackdown não entrou, acho que eles adiaram, mas eu acho que a Sony também devia lançar uma demo, porque eu vejo Days Gone como o jogo mais fraco a ser lançado nesse dia, por ser uma franquia nova, não por quesitos técnicos, por desempenho, nada disso. Sem dúvida, Days Gone é o jogo mais fraco dessa lista aí. Anthem também é uma franquia nova, mas é diferente, né? Anthem vem da BioWare, Days Gone vem da Band Studio, não faz, já faz muito, muito tempo. Band Studio que fez o excelente Uncharted Golden Abyss, o PS Vita. Que eu ainda não joguei. Dia 22 de fevereiro, provavelmente eu vou estar jogando Days Gone e não qualquer outro jogo. Mas eu sou um. Eu sou 3, 4 milhões de pessoas, né, que podem comprar o outro jogo. Eu provavelmente também vou estar jogando Days Gone, não necessariamente por ser uma franquia exclusiva, mas por ter um foco single player que eu prefiro, e também porque os exclusivos da Sony eles lançam aqui no Brasil um pouquinho mais baratos, então tem essa motivação também. Bem lembrado, mais barato. Geralmente os da Sony tem uma história bem interessante. Esse jogo aí parece que tem uma história com uma pegada bem emocional e tem ele. Sandwich, cara, eu vou sempre falar nesse cara e lembrar que ele foi Galen Mara, que foi o Jedi Starkiller de Star Wars The Force. O cara é Jedi. E a última notícia é que a DLC, a primeira DLC, o jogo Homem-Aranha, que nós ainda não jogamos, né? Apesar de a gravação já ter sido lançada, vai sair no dia 23. A DLC vai se chamar O Assalto e vai apresentar aí personagem Gata Negra, que, né, naquela coisa Marvel, você é uma versão da mulher gata. Estou muito animado para jogar esse jogo do Homem-Aranha, ainda não chegou aqui a minha versão, não comprei digital, preferi uma versão física. Certamente, cara, eu vou comprar essas DLCs aí. E para quem não quer comprar DLCs separadas, pacote aí, né, que ter três DLCs, pacote três DLCs, que sair ao longo desse ano, está custando R$76,90 na PSN. E lá na PSN americana, na PSN brasileira. E na PSN americana, as deram $10 cada um. Não tem um passe de temporada? O passe de temporada na PSN brasileira custa R$76,90. Na PSN americana, eu não... Eu fiquei muito tentado a pegar esse jogo na versão digital, aquela... Não sei se é Ultimate, que tem 200... que custa R$250 e já vem com passe de temporada. Aham. Mas eu também acabei preferindo a mídia física e devo receber a cópia do jogo só lá pro dia 10, 12. Enfim, enquanto isso, eu continuo na saga de fugir do YouTube, fugir de spoilers, pra poder ter uma experiência bacana com o jogo. É, eu não digo que eu tomei spoilers, mas já sei o que esperar de algumas coisas, sabe? Porque eu vi pessoas botando coisa no YouTube. Você não acredita no que acontece, sabe? Eu já vi um print group PS4 no Facebook que um personagem, podemos assim dizer, muito querido vai estar presente no jogo. E eu queria ter visto, e não em uma página no Facebook. Eu queria ter visto isso jogando. Uhum. Enfim, agora eu não vou falar pra não estragar a experiência de ninguém, mas eu vou me manter um pouco afastado de tudo até eu receber minha cópia física. E para os lançamentos da semana, nós temos alguns jogos aqui que serão lançados ao longo da semana aí, dia 10 ao dia 14. Claro que a maioria deles lança no dia, na terça-feira, né, no dia 11. Eu não vou falar dos jogos que tem semanas de, cara, mais 20 jogos. Vou falar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, a nossa amiga, nossa cara colega, Lara Croft, vai ter um novo jogo aí lançado dia 14/9, né, 14 de setembro. Na próxima sexta-feira vai ser lançado Shadow of the Tide. Cara, esse é um jogo que eu tô esperando há muito tempo, cara. Desde que eu joguei o Rise of the Tomb Raider, eu fiquei viciado em jogos dessa pegada, sabe? Eu peguei recentemente pra jogar os Uncharted novo, eu peguei o Tomb Raider Definitive pra jogar, e eu tô muito hypado pra esse jogo, mas infelizmente eu não vou conseguir pegar ele no lançamento, e provavelmente nem próximo do lançamento, porque mês que vem já tem o Red Dead, cara. É, eu pulo o Red Dead mole, sem peso na consciência, cara, não tenho menor hype por esse jogo. Joguei um pouquinho do primeiro jogo no PS3, não gostei e honestamente, tô nem aí. Ah, eu já tô bem hypado, eu adoro os jogos da Rockstar, não cheguei a finalizar o Red Dead Redemption, até porque na geração passada eu era PC gamer, então acabou que eu não pude jogar. Peguei ele no começo dessa geração, no começo desse ano, mas enfim, devido aos lançamentos de PS4, os jogos de nova geração, acabei deixando passar batido. Ainda vou pegar ele pra jogar de novo, só que eu vou saltar esse jogo e acho que já vou direto no 2. Na próxima semana também será lançado o NBA 2K19, o NBA da próxima temporada, né, o NBA 2019. É engraçado que o jogo de basquete é lançado um mês antes da temporada da NBA realmente começar. A temporada deve estar aí lá no metade do mês que vem, direito, mas o jogo aí pra galera que gosta sai um bom tempo antes. NBA 2019 da 2K, que faz o melhor jogo de basquete da atualidade. Eu gosto, não acho tão não, o NBA Live lá da eSports, mas o 2K é considerável bem mais e também um pouco melhor. Eu não acompanho muito o cenário de jogos de esporte, principalmente basquete, que é bem da cultura brasileira, digamos assim, mas eu tenho aquele, acho que o NBA 2K Steam chegou a ser dado na PSN Plus há um ou dois anos atrás. Eu cheguei a jogar ele um pouquinho, eu gostei. Parece legal pra passar o tempo. Jogo divertido. E na próxima semana também temos não um, mas dois novos jogos corridinha. Um é o Super Street The Game. Olha que é a chamadinha aqui, né? A gente tá pegando essas umas no blog PlayStation brasileiro. A chamadinha aqui do The Game é: comece por baixo com nada além do acessório, parte por parte. E use para correr no asfalto em vários modos de jogo e ambientes da cultura automotiva. Ou seja, basicamente como qualquer outro jogo de corrida, ainda mais uma série chamada Need for Speed. Se bem que no Need for Speed, alguns você começava com um carro super bacana e sempre perdia o carro logo na primeira corrida. Exatamente. Você começava com um carro sinistro, perdia ele e aí começava a cacaré. Não tem a jornada do herói em jogos de RPG, aventura? Essa é a jornada do motorista. Não é sempre a mesma coisa. Nossa senhora, hein? E também vai ter o V-Rally 4. Cara, eu lembro do V-Rally PlayStation 2, talvez, que é um jogo jogo muito, muito, muito antigo. A chamadinha dele é a seguinte: aproveite uma experiência off-road extrema e se torne melhor em tua ação. Aceite desafios de rally, rallycross, drift, bug, escaladas e par. Nada todo. É um jogo de rally, não é um jogo de corrida de asfalto. Pra quem gosta aí, quer jogar um dirt um pouco mais complicado, pra quem não tem volante, eu joguei dirt e é, cara, é extremamente lugar, muito difícil de você manejar um carro. Talvez aí o V-Rally seja mais fácil. Eu não conheço, eu só conheço de nome essa série. Sei você. Eu também só conheço de nome, eu não sou um grande fã de jogos de corrida, mas um arcade de vez em quando é legal pra divertir. Parece interessante. Eu gosto de jogar corrida pra jogar enquanto é alguma coisa assim. Aí fica muito bom. Eu, inclusive, o Drive Club, eu joguei ele praticamente inteiro assim. O Drive Club é um jogo de corrida que, por incrível que pareça, eu tenho muitas horas de jogo. Não sei dizer ao certo, até porque no PS4 você não consegue medir, mas é um jogo que eu aproveitei bastante. É uma falha, né, esse negócio do PS4 dar cálculo quanto tempo você tá jogando aquilo. Eu sempre vi isso como uma falha. Alguns jogos você tem esse tempo, mas não são todos, né? E os exclusivos da Sony, eu acho que o Horizon tem, talvez. Quase nenhum ou tem. Mas também é por gameplay, né? Por exemplo, no The Witcher 3, você consegue ver o seu tempo de jogo. No meu primeiro jogo, eu passei das 200 horas. Aí, quando eu comecei um jogo novo, eu já, como eu tinha subscrevido o meu save anterior, o meu tempo de jogo já foi resetado. Eu acho que a Sony podia liberar esse preço de uma atualização futura. Eu, particularmente, sinto bastante falta. Essa aí é uma ótima ideia. Update 6.0 tá vindo aí no próximo mês, quem sabe alguma coisa. Acho difícil, mas nada ainda. E esses são os lançamentos mais importantes aí da semana. Talvez um jogo indie desse seja muito legal, que eu não falei, mas, cara, olha, sempre indie, sempre tem um lixo que não merece o nosso tempo, honesto. Ração Salgado, chegamos aqui bloco pra gente falar o que a gente tem jogado. O que você tem jogado aí? Fala pra gente. Cara, ultimamente eu tenho dividido meu tempo basicamente em 3 jogos. Eu comecei o Mafia 3, que saiu de graça, passado no PS Plus. Comecei a jogar, mas dei uma dropadinha nele. A história parece bem bacana. Os gráficos também me agradaram bastante. E eu voltei pro Killzone Mercenary. Dessa vez eu tô querendo pegar todos os troféus do multiplayer pra chegar na delícia da platina. Mas eu voltei também pro Amazing Spider-Man. O Amazing Spider-Man é feito quem? Cara, não sei te dizer agora. Eu cheguei a jogar um pouquinho do Amazing Spider-Man 2 no PS4 e lembro que ele era horroroso. O do Vita chega a ser pior ainda. Imagino. Não era... E também não era um jogo muito bom, não. Cara, ele foi feito pela Activision, cara. Não faz mais nada. Abandonaram 007. Cara, só querem saber de COD, Dash. Se bobear, eles vão largar de mão daqui a pouco. São franquias bem queridas pela comunidade, mas eu particularmente penso. Eu gostaria de um novo 007. Não feito por eles. Qualquer outra pessoa, que eu gosto muito 007, do personagem. Eu cheguei a jogar só os do PlayStation 1. Depois joguei um no PlayStation 3. O clássico do Nintendo 64, nunca toquei. Que isso. Bom, eu tenho jogado beta do Battlefield 5, cara. E assim... Ficou legal? A maioria das pessoas reclama o Battlefield como lento, né? Vou reclamar um pouco disso, que é muito lento. Não tão lento como deveria ser, talvez, mas mesmo assim, muito lento. E o Battlefield 5, você vê que ele é mais malemolente, sabe? Ele tem Zirigdum no personagem. Ele tem... Ele corre mais, sabe? Ele é mais fácil de se movimentar. Ele não é tão bruto. O personagem não parece que tem 70, 80, 90 quilos, sabe? É mais do que eles realmente deveriam ter. Essa beta tá disponível até quando? Até... Eu acho que até terça-feira, dia 11. Cheguei a jogar a beta do BF1 e foi jogando a beta que eu decidi comprar. Eu lembro quando eu baixei a beta, eu falei, caralho, o gráfico é esse. Foi assim que o jogo me conquistou. Eu vi o gráfico e peguei o BF1 bem perto do lançamento mesmo. Vou dar uma chance pra você, talvez. Eu achei o beta do BF muito bom. Tô jogando ele um pouquinho, né? Não gosto de negócio de demo, beta, mas eu joguei um pouquinho. É beta, né? Então você vai ver, você mata o cara e a arma do cara com a parada ali no ar. não vejo problema nenhum, até porque é beta, né? Mas isso não pode estar no jogo final, maneira nenhuma. Eu vou dar uma chance pra essa beta nesse feriadão, cara. Aproveitar que o Spider-Man me deixou na mão e vou dar uma chance pro BF. Espero, assim, não tenho propriedade pra falar porque eu ainda não joguei nem a beta, mas Espero que esses problemas sejam resolvidos, se bem que a essa altura acabar de estarem mais preocupados com questão de matchmaking, servidor, que a beta em si é mais para isso. As betas, as paradas assim, cara, eu sempre tenho em mente que são builds, né? São construções do jogo bem anterior àquela que vai realmente ser lançada. Então, essa coisa é mais do que normal. Às vezes, coisa aqui, ela já esteja solucionada faz tempo, mas para beta, para esses testes, eles colocaram alguma mais minimamente pronta para realmente os jogadores terem ali o sentimento de como é que vai ser o jogo, para testar servidor realmente, esse tipo de coisa assim. Eu nunca pensei por esse lado. Não é uma parada. Já que o jogo final vai ser assim, só vão corrigir uma coisinha aqui ou ali. Não, beta é sempre uma versão bem anterior. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Faz sentido. Bom, Hassan, esse aí foi o primeiro MP Rádio que a gente está gravando aqui. Na próxima semana esperamos continuar aí com esse projeto. Agora vamos pedir aí aos ouvintes, se tiverem correções, se tiverem mandarem também aí no nosso site, é mundoplayoficial.wordpress.com. Por enquanto é esse o link. Depois a gente faz uma URL mais bonitinha, com o nome mais certinho e tudo mais. Por enquanto, é essa o nosso site. Então, galera, se vocês querem entrar em contato com a gente, mande lá o comentário no site que eu acabei de falar, moonplayoficial.wordpress.com. É isso aí, galera. Mande os comentários lá, tem sugestões. A gente tá querendo, tá começando agora e quer melhorar a cada episódio. É isso aí. Bom, galera, então é isso. Valeu, falou, tchau. E até a próxima. Falou! Fui!